bem, ele é melhor app. Jovem, bem, yo. Céu e um dos moleques, ai. Meme, meu amor, como eu sou. Meme, meu amor, como eu sou. Sem cá na conta como eu sonhei. Foi bem, bem mais de uma vez. Espera pra ver a surpresa que eu trouxe essa vez. Tu me enfeitiçou que fez. Uma conexão, foi bom, bom, bom, bom, nós fudeu chapadão. Transando e fumando ao som da marrom. Oh no, oh no, ei, jovem. Dropando em party, amor não pare. Te levo em Paris, repare. Cuspindo em bases, em bares, meus lares. Ei, só me diz, meme, meu. Oh oh, espero o beat volta aqui. Te dou essa opção só pra ver você sorrir. Ou de lingerie, o balão já vai subir. Espero que não vá tão bem, meu anjo, só fique aqui. E ela faz assim, é bola, popó, bola pra mim. Linda no Japão e melhor do que sushi, né? Quente tema aqui, até temo que. Ela é gostosa do Yapok ao Shui. Ei, mostrei tudo que sei fazer. Ei, esse efeito é onde é você. Ei, pare e pense um pouco em me ver. Não acreditava em deuses até conhecer você. Ei, nem mostrei tudo que sei fazer. Ei, esse efeito é onde é você. Pare e pense um pouco em me ver. Não acreditava em deuses até conhecer você. Deusa, tem um dedo podre, só escolhe cara ruim. Agora fechou com bonitão. Desculpa essas palavras, às vezes o ego flui. Brota aqui em casa que hoje vai ficar. Fica bom, dropando o som, rumble. Destruindo a cena, pique rumble, rumble, rumble. Me sinto flutuando, pra terminar, amor. Eu te amo, amo, oh, oh, oh.